Olá, mundo! Estamos começando mais um DGCast. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou Alberto GP Oliveira e está começando agora o DGCast número 4. DGCast é um podcast quinzenal produzido por professores e alunos do curso de Design Gráfico do Centro Universitário Barão de Mauá, que fala sobre design gráfico no interior do Brasil, ou seja, longe dos grandes centros, dos grandes orçamentos, enfim, com características próprias de trabalhar no interior, e a gente quer repercutir essas peculiaridades da nossa profissão aqui na nossa região e outras regiões parecidas com a nossa, por esse Brasilzão afora aí tem várias. Estamos voltando agora então, prometendo uma frequência de episódios quinzenais, ou seja, semana sim, semana não, vai ter episódio novo do DGCast, e a gente está voltando aí com uma série de entrevistas com profissionais da área que estão consolidados no mercado ou então iniciando sua carreira no mercado de design aqui no interior, e vai trazer muitas coisas bacanas para vocês poderem escutar e refletir, e vai ter muita coisa legal assim, né, sobre como foi o início da carreira deles, algumas dicas, como é o mercado em algumas áreas, com algumas profissões, porque obviamente dentro de design gráfico tem várias carreiras que você pode seguir. A gente pegou um espectro bacana aí de diferentes pessoas com diferentes profissões em diferentes áreas de atuação e vai dar uma ideia geral sobre algumas possibilidades de atuação com design no interior. Vamos então agora para o episódio número 4. A gente fez uma entrevista com o professor Glauco, aqui da Barão de Mauá. Ficou muito bacana a entrevista. O Felipe Silva estava lá comigo, ele não participou da gravação, mas ele estava lá comigo. E depois que acabou, a gente desligou os microfones, a gente continuou conversando e falou, putz, isso aqui dava um segundo episódio sobre uma continuação desse episódio. Ficou muito bacana. Acompanhem aí a entrevista com o professor Glauco. Só para encerrar, tem uma promoção muito bacana aí para vocês que estão ouvindo o DGCast. Nós vamos sortear um exemplar do livro Introdução à Teoria da Cor, da professora Luciana Marta Silveira, da UFTPR, a Federal Tecnológica do Paraná. E como funciona essa promoção para concorrer ao livro Introdução à Teoria da Cor, da professora Luciana? Você precisa compartilhar o episódio 4 do DGCast, seja no Facebook, seja no Twitter, e mencionar o DGCast na rede social que você estiver utilizando. Então, se você estiver no Facebook, você cita a página do DGCast, né, que é facebook.com/DGCast. O que? Você ainda não curtiu a página do DGCast no Facebook? Então, corre lá, curte a página do DGCast e aí você consegue citar a gente como se fosse um usuário normal. Mesma coisa no Twitter. Você ainda não segue o perfil do DGCast no Twitter? Então você vai lá, segue o perfil do DGCast no Twitter e cita a gente, @DGCast, e compartilhando então o link do episódio 4, que a gente mesmo divulga. Então é só você ou retweetar o nosso post ou criar um novo post com os links para os episódios, e aí citando a gente também. Então tem que compartilhar o link e citar o DGCast, seja no Facebook, seja no Twitter, e aí você já está participando da promoção, vai concorrer ao livro Introdução à Teoria da Cor. O vencedor a gente divulga no episódio número 5, daqui a 15 dias a gente divulga o vencedor. Quem vai ganhar o livro, entre em contato com a gente manda um e-mail, a gente troca aí e-mails, o vencedor passa o endereço pra gente e a gente manda o livro na casa do vencedor. Beleza, gente? Então vamos lá, vamos botar fogo aí nas redes sociais divulgando o DGCast e fiquem agora com a entrevista com o professor Glauco. Estamos aqui aqui hoje então com o nosso convidado, Glauco. Beleza, Glauco? Tudo certo. Valeu por ter topado vir conversar com a gente aqui. Eu que agradeço o convite. Ceder seu tempo pra gente fazer uma prosinha aqui sobre trabalhar aqui no interior com design gráfico e afins. Bom, mas antes de a gente começar, queria que você se apresentasse aí pra galera que tá ouvindo. Bom, meu nome é Glauco, eu trabalho na área publicitária aí já há bastante tempo. Eu tô na área publicitária já há 14, 15 anos. Me formei em publicidade e propaganda e iniciei trabalho já no segundo ano de faculdade, fazendo estágios e entrando no mercado publicitário, fazendo criações de todos os tipos, de material publicitário, anúncios, embalagens, muito voltado mais para o ramo gráfico mesmo. E desde então vim me especializando nessa área. Eu sei, né? O pessoal não sabe, mas você tem um trabalho com embalagens bastante desenvolvido, né? Mexe bastante com isso, né? Desde o início o trabalho com embalagem era bem, bem intenso. Não muito criando no início, mas sim dando manutenção e alterando todas as partes legislatórias das embalagens, porque a legislação muda e as embalagens precisam ser modificadas também. Se você demorar muito para mudar, você fica atrás do concorrente. Os concorrentes não perdem tempo. Então, a gente sempre procurava fazer essas atualizações o mais rápido possível. Legal. E bom, saiu da Barão e veio para Barão, né? Hoje, além de tudo, você também é professor aqui com a gente aqui na Barão, certo? A gente saiu da Barão para se especializar, depois de pegar bastante experiência, bastante cases de mercado e tudo mais, a gente volta para começar a passar isso aos alunos, aos nossos alunos que estão aí no curso de design gráfico da Barão. Legal. Algumas disciplinas que você está atualmente, algumas poucas, né? Algumas poucas, 6. Só isso? Atualmente estou com 6. Não quer trabalhar não, Val? Tá difícil, vamos lá. Tem que ir, né? Mas você está com produção gráfica, Tô com produção gráfica, design de embalagens, web design, tópicos avançados em design gráfico, teoria das cores, e a gente vai tocando aí com o PI também, que também a gente tem um PI que eu coordeno. Legal. No segundo semestre. O PI é o projeto integrador, Que aqui na Barão é um projeto que integra todas as disciplinas do semestre para fazer um projeto um pouco maior, né, de mais peso. E aí a gente junta todas as matérias e faz um projeto final que os alunos são avaliados por uma banca de professores e profissionais. Certo. Se precisar de mais alguma disciplina aí, você está à disposição também, Glauco? Não. Nós já tô no limite. Já tá demais, né? Bom, vamos falar um pouco sobre o seu trabalho também. Você trabalha lá na Ourofino, certo? Sim. Explica pra gente um pouco como é que funciona lá o departamento de criação onde você trabalha. Bom, a minha formação profissional se deu dentro desse departamento. Eu iniciei lá em 2001, né? Então já tenho bastante tempo lá dentro. A gente desenvolvia toda essa parte publicitária e de design de embalagens e atualizações, toda a parte de comunicação da empresa é feita dentro do departamento de criação, onde a gente tem profissionais de várias áreas hoje, né? Antigamente eram poucos profissionais, era um departamento reduzido. Hoje a gente tem um departamento bem completo, com profissionais das áreas mais diversas, para a gente poder atender toda a demanda da empresa em todas as áreas que ela puder atuar. A gente está atuando aí com o mercado pet, mercado bovino, suíno, equino. A gente trabalha com todas essas áreas, né? Assistindo o Globo Rural para a gente poder entender um pouco dessa área. Então, assim, a gente entende muito dessa área por conta de atender com bastante atenção, com bastante criatividade também, esse mercado que é bem carente de uma área de comunicação bem completa. Legal. Só para o pessoal entender, a Ourofino então é uma empresa de? Produtos veterinários. Legal. E aí, esse departamento de criação onde você trabalha funciona vamos fazer uma analogia, como se fosse uma agência, mas dentro da empresa, certo? Dentro da empresa. A gente atua em todas as áreas que a empresa atua. A Ouro Fino, ela iniciou com produtos veterinários, hoje ela tem várias áreas, atua em várias áreas, e a gente tem aí que atender vários tipos de consumidores, né? A gente tem que atender o pessoal da PET, que tem um perfil completamente diferente de outros mercados, tipo bovino, que é outro, são muito diferentes, e a gente tem que atuar e atender. Então a gente tem uma gama rica aí de soluções para tentar buscar nesse mercado, nos mercados que a Ouro Fino atua. Uma agência de um cliente só. E um cliente bem grande. E aí vocês fazem offline, online, social media, fazemos todas web. Todas as mídias. Temos lá online, offline. Dentro da Ouro Fino temos uma estrutura muito boa, muito grande, de todo tipo de material, de equipamento. A gente tem tudo à disposição para poder desenvolver os trabalhos, junto a terceiros também, que a gente busca. Quando a gente não pode desenvolver o trabalho lá interno, assim como uma agência também, buscamos fora profissionais que possam nos fornecer aí um áudio ou um vídeo. Se a gente não puder produzir internamente, produzimos fora. Então, um departamento de criação dentro de uma empresa, podemos dizer de grande porte, a Ouro Fino. Então, vocês não têm problema nenhum de trabalho lá dentro, né? Não, temos muito trabalho. Temos muito trabalho, não falta trabalho. É bem intenso e bem dinâmico. É uma empresa que não para em momento algum. Se o mercado está com algum problema de comercialização ou por conta de clima, alguma coisa do tipo, aí que o trabalho se intensifica, porque as vendas caem, então precisa se intensificar promoções ou estimular algum tipo de produto. E se as vendas estão boas, aí há lançamentos, há um mercado novo a explorar, então a gente nunca para. É uma empresa muito dinâmica e um mercado muito dinâmico. A gente tem uma área de atuação muito grande. O Brasil é muito grande, né? Com certeza. E vocês atendem, a Ouro Fino, melhor dizendo, atende o Brasil inteiro. O Brasil todo e países também fora da alguns países fora aqui da América do Sul e alguns fora da América do Sul também. Até México a gente atua também. Então assim, a gente tem um mercado bem grande e não paramos em nenhum momento de criar novas soluções para esse campo do agronegócio, que é o grande negócio do país, né? Com certeza. Tem gente, muita gente que diz que o Brasil devia desistir de querer competir industrialmente com outros países que têm muito mais tecnologia e focar no agronegócio mesmo, que é o que a gente tem talvez de melhor, de matéria-prima bruta aqui, né? Sim, temos o agronegócio, o Brasil, né, em si é chamado do celeiro do mundo, né? Que nós temos aqui muita terra, temos até que mal aproveitada em alguns casos, mas a gente tem uma capacidade produtiva muito grande, né? E assim, a gente tem atuando aí em vários mercados. A Ouro Fino começou a atuar também no mercado de agrociência e outras empresas, e a gente está sempre aí buscando soluções para todos esses negócios que possam surgir. Bem legal. Bom, os ouvintes devem estar pensando assim, se a Ouro Fino se prestou a criar um departamento de criação, né, dentro da própria empresa, então, porque vocês lá dentro são super valorizados. Confere, Glauco, ou não? Sim, a gente tem um valor muito grande lá dentro. A gente costuma dizer até que nós somos uma pequena ilha dentro de um mar de pessoas diferentes, né? Mas essa ilha tem que atender todo mundo. Então a gente tem que buscar soluções para todos os tipos de mercado. Se chega uma pessoa e pede algo pro ramo de equinos, uma solução de um folheto de divulgação ou de um evento em específico, a gente precisa achar a solução. E logo depois vem alguém pedindo alguma coisa para suíno, que não tem nada a ver. Então assim, a gente está sempre buscando esse tipo de soluções. E apesar da empresa ser ser uma empresa de soluções veterinárias e ter outros ramos de atuação, nós dependemos muito de terceiros, dependemos de gráficas, dependemos de criação de soluções gráficas boas, precisamos de rapidez no atendimento, rapidez na entrega. Então a gente depende também dos fornecedores serem muito focados e muito comprometidos conosco lá para ajudar. O departamento de criação não trabalha sozinho, temos departamentos interligados. Dependemos do departamento de suprimentos, dependemos dos departamentos que solicitam os trabalhos para a gente. Então, assim, a produção dentro do departamento é como se fosse numa agência, porém com um start e um timing muito mais rápido, porque estamos dentro da empresa, não precisamos ir até a empresa, já estamos ali, né? Então, conseguimos ter uma agilidade bem maior. Muitas empresas grandes tem também alguns departamentos similares, talvez nem tão completos ou até mais completos, mas isso é uma coisa que está acontecendo no mercado aí. Já há muito tempo existe esse tipo de atividade dentro das empresas, por questões de agências de publicidade e tudo mais, eles acabam por preferirem ter pelo menos um departamento que converse a mesma língua com a agência, porque é difícil uma agência entender muitas vezes aquilo e conseguir passar a realidade interna, exatamente. Então, se você tiver pessoas que entendam desse negócio e consigam passar de uma forma mais clara para a agência, você consegue ter um resultado melhor. Em alguns casos, como é o caso, o nosso caso, nós temos toda essa estrutura lá dentro. Para nós é mais interessante. A empresa, acredito que já mantém esse departamento. Nós temos esse departamento já há quase 15 anos, ou há 15 anos já. Então, o resultado está sendo positivo. E eu esqueci de perguntar no começo, mas mais ou menos quantas pessoas trabalham no departamento de criação? Hoje somos em 18. É bastante gente, né? Bastante gente. Sei lá, não vou saber dizer aqui um número de porcentagem, até porque 73% das estatísticas são inventadas na hora, né? Inclusive essa. Essa, com certeza, mas acho que uma boa parte das agências aí no Brasil afora não tem esse número de pessoas trabalhando, né? Sim, grandes agências têm um número reduzido de funcionários, até porque é bem complicado manter e criar clientes. Então, as pequenas agências muitas vezes não conseguem sobreviver por muito tempo. Grandes agências que atendem em grandes contas conseguem sobreviver dentro do mercado, que é bem competitivo e bem difícil, mas a realidade do nosso interior aqui, né, é bem diferente de São Paulo. Então, há sempre a grande preocupação de quando você se forma em publicidade, você buscar São Paulo. Sim. Eu acredito muito... É a meca da publicidade nacional. Mas aqui no interior temos muitas pessoas boas e muitos profissionais competentes e muitas áreas de atuação para esses profissionais que estão saindo aí da faculdade agora e poder entrar no mercado. Temos gráficas, temos agências mesmo de publicidade, temos empresas grandes que precisam de profissionais que entendam do mercado e entendam de publicidade para poder ajudar essas empresas a terem um resultado melhor nas suas vendas, que é o grande objetivo de qualquer publicitário, fazer com que a empresa venda. Sim, com certeza. Também o mercado de produções audiovisuais, vídeos 3D, também tem crescido bastante aqui na região, né? Tem tido uma procura alta, né, por esse tipo de trabalho, né? Não só os vídeos, né? Animações, né? Coisas, até detalhes dentro de vídeos produzidos com atores e tudo mais, alguns detalhes, um logotipo animado, uma embalagem e tudo mais. E também existe a preocupação com o profissional 3D, né? Hoje a gente agora tem impressora 3D, mas é necessário criar isto primeiro dentro do computador, com todos os detalhes, todas as medidas. E modelar em 3D é muito complexo e é muito difícil. Profissionais dessa área são complexos e difíceis de encontrar. Então a gente precisa de profissionais dessa área. Modelagem 3D, criação de roteiro, né, cinema e tudo mais, isso tudo é muito, muito necessário no mercado e carente muitas vezes. Profissionais que trabalham com embalagem necessitam muito de um profissional que modele em 3D. Não basta eu criar apenas a caixinha do produto. Eu preciso ter uma modelagem 3D para ver como que isso vai ficar realmente, né? Você, por mais que simule mais ou menos dentro de um programa gráfico, jamais vai ser um 3D que tem toda a iluminação, sim, sombra, sim, volume, detalhes, né? Isso é bem complexo. Na primeira semana do design gráfico que teve aqui da Barão, que inclusive a gente fez a cobertura, foi o projeto piloto do DGCast, né? A gente fez a cobertura, fez algumas entrevistas com o pessoal que veio fazer palestra, e na ocasião veio o Flávio Nove, que hoje está como professor aqui na Barão, e ele mostrou vários trabalhos dele realmente fazendo esse tipo de modelagem 3D, de produtos mesmo, né? E uns trabalhos assim, bem legais, uns trabalhos super bonitos, né? E aí o pessoal pensa, pô, mas vou fazer 3D para trabalhar com publicidade? Né? Por que não, né? É um mercado bem legal, né? É um mercado bem legal, é um mercado em grande expansão. As empresas necessitam disso. Muitas vezes fotografar um produto não é muito prático. Né? Você fazer uma foto de um produto, você tem ela em um ângulo. Se você modela esse produto em 3D, você tem ele em qualquer ângulo. Eu consigo virar ele e renderizar a imagem do ângulo que eu precisar. Então isso é muito útil dentro de uma criação de um folheto, por exemplo. Eu vou criar um folheto, eu tenho lá todos os meus produtos em 3D, eu consigo colocar ele em qualquer ângulo, consigo juntar isso dentro de vários tipos de disposição ou de apresentação. E sem contar que muitas vezes tá no momento de protótipo ainda, né? Então nem teria como tirar foto. Então aí o 3D já resolve. O produto ainda é em desenvolvimento, né? Dentro de gráficas ainda ou fora da nossa mão, né? Não temos o produto pronto, 100% pronto. Já podemos modelá-lo em 3D, levar isso para uma peça gráfica, produzir essa peça gráfica, e quando o produto estiver saindo, ele já foi divulgado com a embalagem, com tudo muito próximo ou 99% igual ou 100% igual àquilo que estará no mercado. Queria agora que você, se possível, contasse pra gente alguns causos da sua experiência de trabalho envolvendo questões quero fazer muito com pouco, ou então quero uma coisa para hoje à noite, agora é 6 da tarde. Você tem algumas histórias assim para compartilhar com o pessoal? Ah, aí? Tem muitas, né? Mas até agora tá todo mundo, inclusive eu, achando que o departamento de criação da Ourofino é o céu para se trabalhar. Não, todo lugar, né? Nós temos sempre o sonho, a realidade, que é muitas vezes não é o que o sonho pretende, né? Então a gente tem que pegar e chegar ali entre o sonho e a realidade, chegar num meio termo que atenda pelo menos as expectativas daquele sonho, né? Com aquele pouco que a gente tem. Então qualquer lugar tem uma verba X. Qualquer projeto tem uma verba X. Não existe verba infinita, né? Não existe verba infinita. A criatividade é infinita, porém a verba não. Então, eu como hoje atuo como produtor gráfico dentro do departamento, eu sempre tento pegar o que é o sonho do designer ou o sonho do cliente ali, né, que está solicitando o trabalho, e transformar aquilo numa realidade possível dentro de uma verba. Então isso é bem complicado. Você trazer, tipo, o cliente pediu, eu quero um folder maravilhoso, com todo cheio de detalhes, com acabamentos mil e tudo couché, mais, papel couché, laminação fosca, verniz UV em tal lugar, quero colocar hot stamping, quero fazer tudo. Mas eu tenho para fazer cada folheto 70 centavos. E eu preciso fazer tantos mil folhetos, então eu vou ter 70 centavos por folheto. O que podemos fazer? Adaptações. Né? A gente tem que buscar adequar o sonho à realidade. Então você pega e faz sempre o orçamento do sonho e orça a realidade. tenta chegar no meio termo. Chega a apresentar, às vezes, esse aqui, o que você quer fazer custaria, nesse caso, vamos supor, 2,10, o triplo do que você tem. E mais ou menos a gente consegue, com 70 centavos, fazer isso aqui. Você costuma fazer essas comparações? Sim, é necessário fazer essa comparação, porque não adianta eu apresentar só dá para fazer isso. Não, precisa apresentar também aquilo que ele queria. Porque muitas vezes naquele momento não é possível fazer, mas num próximo momento ou num outro produto é possível fazer aquele tipo de sonho, né? De um folder totalmente inusitado. Então, assim, às vezes a gente faz algumas adaptações. Pô, não dá pra pôr hot stamp, mas dá pra colocar uma laminação fosca e um verniz localizado. Ok, vamos tirar o hot stamp e a gente consegue reduzir esse custo. Ou então, reduzir um pouco o tamanho do folder. Tem 6 lâminas, vamos deixar ele com 3 lâminas e aí podemos sim fazer o hot stamp. Então, assim, há toda uma conversa e uma adaptação do que a gente pode fazer e do que não dá para fazer. Produção gráfica, né? Dentro de produção gráfica, precisamos sempre mostrar que é possível fazer, mas o que dá para fazer com aquela verba é isso. E se aumentar um pouquinho, dá para fazer um pouquinho mais. Dá para colocar uma laminação fosca, por exemplo, que já dá um toque todo diferente dentro de um material. Legal. Ô, Glau, falha minha aqui. A gente já deixa aqui prefeito um convite para a gente voltar a conversar mais sobre produção gráfica depois, aí com mais detalhes sobre as coisas, mas só para o pessoal que está escutando, não sabe o que é um hot stamp, rapidamente, o que é um hot stamp? Hot stamp é uma aplicação de uma fita metalizada através de uma pressão a quente em cima do papel numa área específica, numa letra, num desenho, numa fonte, de qualquer forma, e aí fica metalizado, parecendo ouro ou parecendo prata. Legal. E aí outros termos técnicos aí que você falou, a gente pode voltar a conversar. Podemos voltar a conversar em outra oportunidade. Bom, Glauco, estamos aqui caminhando já para o fim da nossa conversa. A proposta do DGCast jamais é encerrar um assunto, a gente tem isso como proposta de podcast. Geralmente acontece o quê? O pessoal começa um podcast, aí fala, vamos falar hoje sobre produção gráfica. Aí faz um programa de uma hora e meia, 2 horas, não consegue dar conta de falar tudo, e depois acaba ficando chato você voltar a falar sobre produção gráfica, porque há 10 programas atrás você já falou. Aqui a gente não tem essa pretensão, a gente quer bater um papo a respeito de produção gráfica, mas a gente não tem a pretensão de esgotar. Pelo contrário, a gente quer parecer uma mesa de bar mesmo. Quando a gente conversa uma mesa de bar, a gente não faz introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente conversa quando cada um precisa ir para casa, né? A conversa acaba ali mesmo. Então, a gente pode voltar a outras ocasiões a conversar sobre produção gráfica, mas tem alguma coisa a dizer aí pro pessoal que gosta dessa área, se identifica, quer trabalhar com isso? Bom, mercado, Ribeirão, interior... Produção gráfica, existem vários tipos de área de atuação. Então, o profissional que se formar agora aí em publicidade pode tentar se dedicar a isso e fazer não só a criação, mas também a trabalhar com a impressão desses materiais. Temos muitas gráficas em Ribeirão e região que precisam de profissionais que tenham esse tipo de qualificação, até mesmo para poder orientar. Muitas gráficas funcionam como agências. Pessoas chegam lá e pedem para fazer, eu preciso fazer um folder. Cadê a arte? Não tenho. E acho engraçado, às vezes você chega lá para falar, quero imprimir um cartão de visita. Aí, sei lá, nesse aqui fica, R$70. Mas se você quiser a arte, fica R$80. Porra, R$10 para fazer uma arte, não tem como competir com isso. Não tem. É por isso que muitas vezes os profissionais migram para áreas totalmente fora da sua realidade. Então, assim, se você pretende trabalhar com isso, gosta de trabalhar com isso, existe campo. Basta procurar e basta conseguir encontrar esse campo. Muitas vezes, quando se procura um emprego, eles pedem experiência. Pô, mas eu tô me formando agora, não tenho experiência. Faça do seu trabalho dentro da faculdade um currículo para que você procure esse emprego. Então, os trabalhos que você desenvolve dentro da faculdade, os trabalhos que são pedidos pelos professores, qualquer tipo de trabalho que você criou, que você se dedicou, que você fez alguma coisa interessante, coloque no seu portfólio. Aquilo é um trabalho, aquilo é uma forma de você mostrar que você sabe fazer. Tem experiência, né? Tem uma experiência. Pode ser pouca, mas já é alguma coisa, melhor que nada. É acadêmica, mas é válida. Uhum. Não é totalmente, não pode ser descartado de forma nenhuma. Essa dica é importante, aí fica a galera anota bem isso aí. Porque o que acontece muitas vezes, não sei se você como professor também tem essa impressão, você passa às vezes um trabalho para os alunos fazerem e ao invés de tentar fazer uma coisa bacana que possa ter, poderia ter, né? Não vai ter, mas poderia ter uma aplicação de mercado realmente, ou mesmo que seja focado mais em criatividade, menos em utilidade, mas que tenha um apelo, seja comercial ou estético, ao invés de fazer isso, não, você faz o mínimo necessário para ganhar uma nota, faz um trabalho bem meia boca para ser modesto. Realmente, isso não dá para botar no portfólio, né? Porém, se você já tem um cuidado, já está pensando na sua carreira, faz um trabalho, dá um talentinho a mais no trabalho, e aí você já pode compor um portfólio legal, né, para apresentar, até para conseguir um emprego que precisa de experiência, né? Exatamente. Grandes empregos, né, grandes empresas, quando você quer ter um salário bom, você quer ter... Mas tudo para que você consiga, isso é necessário uma dedicação. E a dedicação tem que começar lá atrás, lá na faculdade. Então, se você vai fazer um trabalho, por mais simples que ele seja, se dedique, faça um trabalho bom, faça um trabalho que tenha ali um pouco do seu suor, né, um pouco do seu sangue, para que a pessoa olhe e fale, nossa, é bonito, é legal, ficou bem feito, foi pensado, não foi uma coisa simplesmente para ganhar nota. Isso, ganhar nota, é o de menos. O que importa é o que você aprendeu, o que você fez ali, aquilo que você criou que importa, aquilo fica. A criação nunca é perdida, ela sempre fica ali para sempre, para você. E assim, também tem que lembrar que ninguém vai se formar e já vai conseguir o emprego dos sonhos, né? Ganhando rios de dinheiro. Não, você vai ter que ralar. É, bastante. Vai começar servindo café, não. Servindo café não necessariamente, mas vai começar numa vaga mais inicial dentro de alguma empresa, de alguma agência, e depois, conforme você vai ganhando experiência, né, e se aprimorando nas coisas que você faz, você vai conseguindo trabalhos mais interessantes, né? E que precisam desse aprimoramento. Uhum. Basicamente, todo profissional começa com o cargo mais baixo, normalmente o estagiário. Então, quando você começa no estágio, com certeza, se você se dedicar e se você se comprometer com aquele emprego, com aquele estágio, você vai conseguir galgar uma posição melhor, conseguir chegar num ponto melhor. Eu cito meu próprio exemplo, que comecei trabalhando onde eu trabalho até hoje, há 15 anos, como estagiário. E iniciei a carreira dessa forma em outra empresa, larguei tudo que eu tinha construído até aquele momento, que era pouco até de carreira, para me dedicar à publicidade, para conseguir chegar em algum lugar naquilo que eu acreditava, naquilo que eu escolhi como profissão. Então eu comecei como estagiário numa empresa, não deu muito certo naquela empresa, aí eu consegui um emprego no estágio na Ouro Fino, fiquei no estágio durante um tempo, fui contratado e estou lá até hoje, muito feliz muito realizado profissionalmente. Consegui depois voltar aqui para Barão e conseguir dar aula e passar a experiência que eu consegui nesses anos de profissão aos alunos, para que isso também faz um bem danado para a gente, né? Porque quando a gente está lidando com pessoas mais jovens, com pessoal que está começando agora, com sangue novo, né? A gente também se renova, né? A gente estuda mais, a gente melhora o trabalho da gente no trabalho e melhora aqui a nossa aula para os alunos, que eu não costumo dizer que é uma aula, mas sim uma troca de experiências, né? Porque a gente também recebe muito deles, né? Alguma referência, assim, para quem quer seguir nessa área de produção gráfica, algum livro, algum site, alguma dica, orientação? Olha, livro todos são bons. Se é livro, é bom. Eu adoro livro. Você é tirador de papel, eu, né, Cláudio? Sou bastante, adoro livro, sou viciado em livro. Até eu tô lendo um livro que não tem nada a ver com a área. Você gosta de Kindle também, essas coisas assim? Ou não, gosto de livro de papel mesmo. Gosto de livro de papel mesmo. Eu sempre tenho um livro na minha bolsa. independente se é da área ou não. Gosto muito de livros de design, livros. Então, assim, eu não quero indicar um livro. Eu quero pegar e falar assim, ó, vá numa livraria, vá na área de design, pegue um livro, folheie ele. Se você gostar, leve ele embora e tenta ler esse livro. As pessoas hoje perderam aquela coisa de ler. E ler é muito bom. E ler livro de design é muito mais legal ainda, porque o livro de design tem muito... Né? Eles são bem diagramados, são bonitos, né? E outra coisa, eles têm bastante desenho. Então, ele vai ter menos o que ler e mais o que ver, né? Então, eu gosto muito disso. Eu costumo dizer que a dica que fica é... Leia, e vai ser bom para você, com certeza. Eu adoro esses livros que tem uma margem larga, e aí colocam-se notas ali nessas margens, explicações, assim... Isso faz uma diferença para a leitura. Compensação, outro dia eu peguei um livro do Shakespeare, que é uma compilação das obras de teatro dele, e aí aquele papel jornal, com as margens mínimas, uma letra miúda, a leitura realmente é diferente, mas... Fica prejudicada. É, né? Dá uma prejudicada, mas ainda tá valendo. Melhor ler isso do que não ler, né? É, com certeza. Bom, Glauco, para finalizar... algum contato seu que você queira passar pro pessoal, e-mail, Facebook, Twitter? Bom, eu sou meio antissocial, eu tenho poucas redes sociais, então assim, eu não sou contra, mas eu não tenho, eu queria deixar aqui, se alguém quiser perguntar alguma coisa ou quiser alguma explicação sobre algum tipo de informação sobre as matérias ou sobre a profissão, pode mandar e-mail para o meu e-mail da Barão, que é o meu contato aqui como professor, que é glauco.silva@barãodemauá.br. Legal, beleza. Qualquer coisa também pode comentar aqui no blog, djcast.com.br, e aí qualquer coisa, se for uma coisa, uma pergunta mais específica, a gente pede para você ir comentar no blog também, para manter um fluxo de conversa aí. Com certeza. Legal, Glauco. Mais uma vez, muito obrigado. Com certeza queremos que você volte aqui, a gente conversar mais sobre produção gráfica, design como um todo, carreira acadêmica, aulas, etc, etc, etc. Mercado aqui na região, essas coisas. Tá legal. Quando precisar, me convida, virei com o maior prazer e vamos lá, que a vida é longa e a profissão é interessante. Legal, Glauco, obrigadão mais uma vez. Até uma próxima. Até a próxima, obrigado. Muito legal, gente. Então divulguem o DGCast, escutem o DGCast, assinem o nosso feed no iTunes, acompanhem o DGCast nas redes sociais, tem o nosso blog, que é o dgcast.com.br. Lá a gente, por enquanto, tá só colocando os episódios do podcast. Mais pra frente a gente vai voltar a fazer resenhas de livros e outras publicações textuais. Tem também a nossa página no Facebook, que é facebook.com/DGCast, onde a gente não só divulga os episódios, mas também coloca algumas coisinhas a mais, umas fotos das produções, alguns comentários, enfim, a gente interage um pouco com o pessoal por lá. Tem o nosso Twitter, twitter.com/DGCast, né, o @DGCast no Twitter, que a gente divulga algumas notícias, alguns links que a gente acha bacana compartilhar com o pessoal. Então veja o Twitter do DGCast como uma espécie de um filtro, de um jornalzinho que você assina, que você segue no caso do Twitter, e você recebe ali algumas notícias interessantes da área de design, com uma curadoria especial feita por nós mesmos aqui do DGCast. E não se esqueçam de compartilhar esse episódio 4 nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, e mencionem o nome do DGCast, né, seja no Facebook, seja no Twitter, @DGCast, para concorrer ao livro Introdução à Teoria da Cor, da professora Luciana Marta Silveira. Quem compartilhar o episódio mencionando o nosso nome vai concorrer ao livro, então, que depois, no próximo episódio, a gente vai divulgar quem foi o vencedor. Então é é isso, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. Aguardem a próxima entrevista com profissionais da área de design no interior, no DGCast número 5, em 2 semanas. Um abraço para vocês e até o próximo episódio.